Gente, vamos lá, é fácil. Trrr. Eu vou ensinar pra você. Eu sou carioca, não dá. Trrr. Eu não consigo falar assim. Trrr. Trrr. Trrr. Pego a sapo e vou voando mais até que o ligeirinho. Olha o tipo das gurias chegando de topetinho. Se a Tati quebra barraco, eu quebro a patente. E no meu penal tem até pasta de dente. Não dançou com as popozudas, mas eu juro que eu tento. O povo aqui é meio duro e um pouco friorento. Aqui é muito gelado e faz pouco sol, mas eu gosto disso e uso cachecol. Leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes. No verão eu desço pra Matinhos, a Caiobá, a areia é cinza e dura, mas lá é o que há. Próxima parada, Praça Oswaldo Cruz, vou lá no Curitiba, as vitrines me seduz. Não comprou nada, só olha essa minha sina, gastou as moedas num dog com duas vidas. Leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes. Leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes. Temos um certo problema com plural, nem os professor escapa desse mal. Ui, para, pós é tudo pra compras também, tá atrás de alguma coisa, na casa China tem. Mas se a compra é maior, sabe onde gastar, cama, mesa e banho, isso assim é renovar. Leite quente dá dor nos dentes. Leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes, leite quente dá dor nos dentes.